Bom, família, meu nome é Diego Rocha de Souza, eu sou um morador do Jardim Jaqueline, eu tenho 19 anos. E bom, a importância que o Quebrada Maps trouxe não foi apenas colocar a quebrada no mapa, mas sim mostrar que não existe essa tal utopia que eles tentam passar para as pessoas de fora que vê o mapa. Tipo, a favela é uma fratura exposta, tá ligado? E eles tentam meio que driblar isso daí, não demonstrar isso. Acima de tudo, como morador periférico também, eu me senti empoderado e representado com Quebrada Maps, porque foi o primeiro projeto que eu vi que realmente estava dando a voz pro favelado, para ele demonstrar como que era antes, como que ele quer que fique. Enfim, é um projeto muito abrangente e eu sei que é visão de futuro.